O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, estamos reunidos com os senhores mais uma vez para darmos início a uma conversa científica, mas não científica tradicional, uma conversa científica trilógica, conduzida pelo psicanalista Norberto Kepp, autor de inúmeras obras sobre a psicossociopatologia. O Dr. Kepp fez a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência, que são aplicadas a todas as atividades da vida do ser humano, desde a psicoterapia e psicanálise, evidentemente, a medicina psicossomática, a educação, a economia, a arte, enfim, até mesmo a física, porque o Dr. Kepp desenvolveu o estudo da energética, não só a energética no ser humano, mas a energética mesmo do campo da física, dos motores, e chegando à possibilidade da construção de um motor de alta eficiência que vem sendo desenvolvido por dois engenheiros aqui da Associação Stop. Se vocês querem saber mais a respeito dessa ciência interdisciplinar, vocês poderão acessar o nosso site www.trilogia.ws, que é o website, né? Abreviação de website, www.trilogia.ws. Nossa sede principal fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Aqui nós fazemos atendimentos de clientes em sessões de psicanálise individual e de grupo, e também o Dr. Roberto Giraldo atende os seus clientes em orientação de medicina psicossomática. E temos as escolas de línguas terapêuticas Millennium em 4 bairros da capital. E muitos programas de televisão e de rádio, terapêuticos também, porque desde a leitura dos livros, dos textos, aos programas, tudo que vocês se sintonizam, leem, aprendem sobre essa ciência, está levando para o interior de cada um um equilíbrio psicoenergético que provoca, sim, uma evolução, uma correção, uma harmonização no pensamento, no sentimento, nas emoções e principalmente nas realizações. Eu acho que hoje em dia, né, cada um gosta de ver os resultados do que ele consegue na vida. E os resultados práticos da ciência, trilogia analítica, são realmente formidáveis. E como é que a gente consegue esses resultados? Através da conscientização. Conscientização dos nossos erros, dos nossos problemas, o que os religiosos chamam de pecados. Mas principalmente a conscientização da beleza, da verdade e da bondade que existe no nosso interior e na vida, nos outros seres humanos, no universo, e que vem sendo sistematicamente atacada e destruída por seres humanos e espirituais inconscientes da própria inveja e da própria maldade. Por isso a importância da conscientização. Dr. Kepp, muito boa tarde. Muitas pessoas perguntam qual a diferença entre nosso trabalho e o trabalho de Sigmund Freud, por exemplo, ou mesmo de Jung, de Adler, dos outros autores da parapsicologia, da psicopatologia, né? E também da parapsicologia. Então, qual é a diferença? É que nós começamos onde o Freud, vamos dizer, terminou o trabalho dele. Ele levantou uma questão ligada à vida emocional, né? Ele chamando assim de inveja as pessoas doentes que ele via nos sanatórios. Então, por que que, né, o Freud não continuou nessa linha, né? Ele ficou em ideias tão estranhas como o complexo de Édipo, o complexo de Eletra, né? desse complexo de Édipo, ele acha que o menino se torna neurótico porque ele queria matar o pai para ficar com a mãe. E no complexo de Eletra, a menina queria matar a mãe para ficar com o pai. É, não deixa de ser uma ideia muito em voga no século XIX, quando a sociedade estava começando a se libertar assim, daquela prisão, né, de ideias, principalmente no campo sexual. Mas a verdade é que o próprio Freud, quando ele tinha mais de 60 anos, então ele lançou essa ideia de que a inveja, é uma emoção, né? Era muito comum estar nas pessoas mais doentes. Então, nós usamos essa ideia, aliás, que a Melanie Klein também usou, e Wilfred Bion, que era um psicanalista inglês, desenvolveu para tratar, inclusive, dos doentes, mais doentes ainda, ou seja, os enfermos mentais. E dá resultado. Então, o que que acontece, né, no nosso trabalho? É que a gente vê que a origem, né, a causa das doenças, principalmente mentais, e de todas as doenças físicas também, por exemplo, do aparelho digestivo, dores no estômago, úlceras, né, no duodeno, úlceras no estômago, ou então problema de retocolite ulcerativa, ou então as doenças do aparelho respiratório, né, asma, bronquite, dificuldade de respirar, ou então mesmo do aparelho ósseo, quer dizer, da estrutura óssea, né, pessoa que cai toda hora, que quebra osso, que se expõe em perigo, que aí devia haver um componente, vamos dizer, mais ligado à vida emocional. Então, partindo daí, nós começamos a mostrar que a doença tem a origem mais emocional da inveja, claro, mas principalmente no orgulho, né, da soberba, e também da ira, né, da atitude de vingança, da atitude de raiva. Então, o que aconteceu aí é que, se levar por esse tempo, assim, por essa direção, então, muita medicina tem que ser mudada, reformada, porque o médico aí teria que aprender a lidar com a vida emocional, né? Com a vida psicológica. E, evidentemente, a faculdade de medicina, no mundo todo, não tem esse aspecto. Eles, quando estudam a origem das doenças, colocam sempre numa questão de alimentação, coloca na questão do ar que respira, na questão de bebida, na questão de droga. E nunca coloca a doença na atitude emocional que a pessoa tem. Então, o que que acontece? Eu falei, mostrei claramente que na inveja, na arrogância, o indivíduo escolhe o caminho da inversão. O que que é inversão, né? A inversão é ver que, por exemplo, no orgulho, na soberba, o indivíduo tem toda a vantagem do mundo. E na atitude de humildade, na atitude assim de servir os outros, de trabalhar, então ele não teria vantagem. Então nós começamos a mostrar justamente o contrário, na produtividade, na ação, na atitude de trabalho, de realizar, é que a pessoa se torna, vamos dizer, mais sã. Enquanto que a atitude de parar, a atitude de não se colocar em ação boa, né, é claro, é que leva o indivíduo às doenças. Então essas pessoas que têm doença mental, né, a gente chama de psicose, são pessoas mais ou menos paradas. São pessoas que não conseguem realizar nada e por isso se tornam doentes. O que que o doutor Geraldo gostaria de falar, né, sobre essa questão? Sim, doutor Kepe. Estou lembrando agora várias pesquisas que han sido feitas em muitos países da Europa, de Estados Unidos, de Canadá e ainda na América Latina, que mostram como a maioria das pessoas que aposentam, precisamente depois de que aposentam, é que ficam doentes. Então, os hospitais, os prontos socorros, estão cheios de velhinhos que não trabalham, que estão aposentados. Porque uma vez, como o senhor está explicando, uma vez que a pessoa deixa de trabalhar, de estar productivista, de estar em acção boa, começa a ter, a deixar livres as emoções negativas, as tristezas, as mágoas, e isso vai criando uma energética ruim na pessoa que a faz... Então, né, doutor Geraldo? Até internação em hospital é uma coisa contraindicada, não acha? Claro, doutor Kepe. Ainda, por exemplo, isso que muitas vezes as pessoas pedem aos médicos um certificado para não trabalhar, porque está doente, porque tem dor de garganta, ou porque tem gripe, ou porque tem dor de barriga. Te pedem um certificado para não trabalhar 2 ou 3 dias. Isso é uma coisa invertida, completamente errada. A pessoa... Siempre que pudiese asistir con algunos síntomas, debiese trabajar, porque la persona que va trabajando, ahí no tiene mucho tiempo de alimentar a doença. Es a bagunza o que más alimenta a doença. Y el trabajo alimenta a salud. Yo, doctor Ademar. Então, doutor Kepp, nesse caso eu vou citar um exemplo, né, que eu já havia falado, de um paciente que deu entrada no pronto atendimento, né, ele já tinha um diagnóstico de esquizofrenia, e ele estava sem se alimentar durante 14 dias já havia perdido 10 quilos, né, chegou quase catatônico no consultório, aí eu comecei a conversar, ele estava acompanhado da irmã, né, e a irmã contou, né, que ele era o filho mais jovem e que ele sempre foi protegido pela mãe, assim, com relação ao trabalho. Então ele praticamente parou de trabalhar com 14 anos, né, que ele fazia alguma coisinha, e depois parou de estudar também. Aí com 20 anos, mais ou menos, ele entrou nessa esquizofrenia. E lá no consultório, né, ele tinha 34 anos mais ou menos, eu perguntei, mas o que aconteceu? Por que o senhor parou de se alimentar? Aconteceu alguma coisa, né? Ele ficou quieto, assim, cabisbaixo, não falava nada. Mas o senhor não ouviu nada, assim, na sua cabeça, nenhuma voz, nem nada, nada diferente. Aí ele acabou se abrindo, né? Ele falou assim, ó, eu vi uma voz, assim, diretamente na minha cabeça, que falou assim para mim, para de comer. E eu parei de comer. Eu falei, mas o que que acha dessa voz? O que que é essa voz para você? Aí ele falou, é a voz de Deus, né? Eu falei, mas aí eu perguntei assim, mas que Deus é esse que quer que o senhor se destrua, assim, né, acabe com a própria vida, que, né, olha o jeito que o senhor está, o senhor não está conseguindo nem andar direito, todo desidratado, né, perdeu 10 quilos, tudo assim, realmente estava muito mal. Tanto que ele precisou ser hidratado, né, hidratado e tomar algumas medicações. Mas aí deu para ver essa inversão, né, que na doença mental que nem o senhor citou, o paciente, assim, ele faz, né? Ele acredita que uma voz, assim, demoníaca, pode-se dizer, que é uma voz divina. E ele acredita, né? Que nem aquela piada que o pessoal fala, o neurótico constrói castelos no ar e o psicótico acredita. E ele realmente ficou sem comer durante 15 dias, com testemunho da família. Então, prova, né, essa questão da doença mental, né? De como que o indivíduo, ele, por falta de, assim, de não trabalhar, às vezes com um apoio da família, né? Que a pessoa entra na doença mais facilmente ainda, né? Vamos ver agora quem? O Léo. Então, doutor Kepp, o senhor estava falando da diferença entre Freud e a trilogia, né? Isso. E eu lembrei aqui que, por exemplo, Freud dava importância, achava que a base da personalidade era o inconsciente, enquanto que no seu trabalho o senhor mostra que é o contrário. É a ação, na ação a pessoa tem contato com os aspectos positivos da realidade, o bem, o belo e o verdadeiro. Então, essa que é a base, a natureza do ser humano, né? Se ele tenta inconscientizar isso, mas a base dele mesmo é o oposto. E só ele percebendo, então, entrando em contato com esses elementos verdadeiros da personalidade dele, é que ele pode se desenvolver e ter uma vida saudável, né? E é interessante que até a doutora Cláudia também falou no começo que íamos fazer um programa de uma ciência, mas não a ciência tradicional. E eu estava lembrando aqui de Descartes, né, que lançou como método o método da dúvida, achando que a pessoa deveria duvidar das coisas, que se tornou um paradigma assim, da ciência moderna. E o senhor mostra, e a gente verifica na prática, que essa dúvida, no fundo, é uma dúvida do que a pessoa já sabe, no fundo, que é a consciência. Então, ela tem essa base de elementos positivos através da consciência, e a pessoa duvida, muitas vezes, dessa base. E por isso, então, que cai doente, a civilização tem problemas econômicos, sociais e tudo mais. Quer dizer, a negação desse bem, que é a base da vida, só pode levar a problemas, né? Então, a doença, né, Léo, é o fato da pessoa reprimir, né, a consciência, né? De não aceitar o que a consciência mostra, né? E a consciência, como os gregos falavam, é a voz de Deus no interior de cada um. Quem mais quer falar agora? Doutor Kepp, eu vou aproveitar o gancho de o senhor ter falado dessa necessidade dos profissionais de saúde, né, aprenderem a lidar com a vida emocional, a vida psicológica, avisando a todos que o Instituto Kepp Pacheco dará início a um curso, agora no dia 3 de agosto, terça-feira, que se chama Psicossomática Integral e Energética. Ele é destinado aos profissionais de saúde, mas não somente. E ele vai ensinar a prevenção e cura das doenças através da conscientização da vida psíquica. Então, tem uma equipe de professores e profissionais, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicanalistas, etc., que trabalharão um conteúdo que dará inúmeras ferramentas para as pessoas trabalharem e também melhorarem muito a qualidade de vida nesse sentido da saúde. Então, o curso tem uma carga horária de 36 horas, duração de 3 meses, e maiores informações vocês podem obter pelo telefone da CITA 3032-3616, ou então no site www.keppacheco.com. O curso terá lugar no Instituto Kepp Pacheco, em Pinheiros. Nós temos aqui uma professora também do curso, a doutora Márcia Sgrinelli, que é a pessoa que deu início à aplicação dos conceitos da trilogia analítica na odontologia. Elas foram as primeiras odontólogas a realizar uma odontologia verdadeiramente psicossomática no mundo. Isso é uma coisa muito importante que seja aqui bem esclarecida, porque naquela época dizer-se que as emoções interferem nas cáries, nas doenças periodontais, na salivação, em aftas, etc., etc., mau hálito, bruxismo, pareceria uma coisa de louco, posicionamento da arcada dentária. Então, parecia coisa de doido falar que uma pessoa, por exemplo, muito raivosa, uma pessoa muito medrosa, ela possa ter mais cáries ou menos cáries dependendo da conscientização das suas emoções. E isso começou há muitos anos, quando elas já atendiam, inclusive, crianças que faziam análise, psicanálise integral, crianças, adultos, e elas verificavam o seguinte: as pessoas que se analisavam com a trilogia analítica, elas não tinham mais cáries, elas resolviam problemas bucais. E quando eu publiquei o meu livro A Cura pela Consciência, que mostra a relação das emoções com as doenças, e esse livro foi publicado no começo dos anos 80, então foi um livro totalmente pioneiro também nesse campo, elas pegaram esse livro e aplicaram na odontologia. Então, quando um paciente vai fazer tratamento com elas, não só elas lidam com o medo do cliente, eles perdem o medo, como elas aplicam o conceito da odontologia psicossomática, fazendo um tratamento de preservação dos dentes, tratam com carinho do cliente. Realmente o cliente perde o medo de ser atendido por elas. O que a senhora teria a falar hoje, doutora Márcia? Então, que realmente esse trabalho é bem eficaz na prevenção das doenças E aqui a gente vê, por exemplo, as pessoas que fazem análise, mesmo que fazem tratamento comigo, né, e com a doutora Heloísa, por esse método, né, e outros dentistas que aplicam, que aí os pacientes quase não têm mesmo cáries dentárias. Mas é engraçado, né, porque a pessoa vai lá, deita naquela cadeira, e dorme. Relaxa, e a senhora faz como que uma mini sessão de psicanálise na pessoa. Exatamente. Ao mesmo tempo que está tratando dos dentes, né? Eu tenho clientes que eles falam assim, eu vim para minha sessão de terapia. Exatamente, é, mas como a doutora Márcia, além de dentista, ela já faz treinamento em psicanálise integral há quantos anos, doutora Márcia? Já há 27 anos, há 27 desde que eu me formei. Anos que ela é treinada diretamente pelo presidente, pelo doutor Norberto Kepp, no campo da psicanálise integral. Então, a senhora não é só uma odontóloga, a senhora é uma psicanalista dentista. É, ou uma dentista psicanalista. É, e são coisas assim incríveis que acontecem na nossa sociedade. Assim como nós temos professores analistas, né? Professores terapeutas. A Luciara está sendo treinada há quantos anos em psicanálise integral, Luciara? 25. 25 anos, que ela semanalmente vai duas vezes por semana, se deita no divã, faz análise individual dela, frequenta no mínimo mais dois grupos de terapia por semana para treinamento de psicanalistas. Para quê? Para poder ter um controle emocional, para lidar com os seus alunos, para treinar outros professores, diretores de escola e passar os seus conhecimentos na sala de aula, na terapia, na escola, na terapia de sala de aula. Você escreveu um livro recentemente sobre isso, né, Luciara? Isso, doutora Cláudia. Estava pensando que para poder lidar com os bloqueios dos alunos e tudo, é necessário muito esse preparo. E aproveitando isso que o Ademar falou, que ele viu no cliente dele que o cliente não considerava parte espiritual, né? Eu queria falar um pouquinho disso, que aqui no livro Teologia Trilógica do Dr. Kepp, ele fala que todo indivíduo que é ligado às suas glórias minimiza a si próprio, enquanto que aqueles que procuram a glória do ser divino participam da totalidade da civilização. Então, e, inclusive, da glória divina, né? É. Da totalidade da civilização e participam dessa dimensão divina, né? Então, que é praticamente infinita, que coisa incrível, né? É. E de ver como que a nossa civilização tirou toda essa questão do ser divino. Então, como que agora a gente olha, por exemplo, a Folha de São Paulo lançou um artigo aí falando que 65% dos dirigentes de escolas públicas têm distúrbios psicológicos. Nos Estados Unidos, num site francês, saiu que um aumento de 40% de depressão em crianças nos Estados Unidos. Então, a gente vê toda hora aumento, drogas, agressão, tudo no sistema educacional. Então, é fruto do quê, né? É um fruto de ter tirado a espiritualidade da vida. Então, essa necessidade agora grande que a gente tem de retomar isso. Escuta, mas então, vamos deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que isso não tem nada a ver com nenhuma igreja. Porque muitas vezes as pessoas vão buscar a espiritualidade na igreja e encontram lá algo muito oposto à espiritualidade, que só é um jogo de poder e de interesses institucionais. Então, por isso que é importante ver que esse estudo que o Dr. Kepp faz sobre espiritualidade não tem ligação nenhuma instituição religiosa. Nós não somos uma igreja e não somos ligados a nenhuma instituição religiosa. E essa teologia trilógica, que é unificada a filosofia e a ciência, concede um entendimento total da teologia, né? Porque aí a pessoa vai ver, realmente, ela quer saber de Deus, ela não quer saber de padre, de freira, de rabino, de pastor, daqueles outros xamãs lá, não sei do que. Enfim, o ser humano quer saber de Deus, né? Porque a gente nasceu ligada, fundamentalmente ligados a ele, e nós, como dizia Agostinho, só poderemos ser realmente felizes um dia que estivermos totalmente unidos a ele. Mas o negócio é que o ser humano quer se afastar de Deus, não quer ter consciência, não quer ser responsável pelos próprios atos e, com isso, abdica da sua felicidade, da sua saúde. Isso é muito bonito, ver uma ciência totalmente científica mesmo e que segue e que respeita o conhecimento divino, dando, então, uma grande abertura para a nossa prática. Eu queria dar mais uma vez para vocês, o nosso telefone é 3032-3616, E estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso site é www.trilogia.ws.